Perguntando fazer caixa pela beira, feito cabra, sou de freira, sou tula bem. Mas o Brasil ainda batuca na ladeira, bafo com luxo traíra, mas cacique que Olodum, Deus salve o mundo, vivo no mundo. E é tudo, tudo, tudo, tudo. Eu ouço muitos elogios à barricada, pouco duas nossas por aqui não vejo nada. Só levo a rota e perde goto no meu molho. Se tento ver mais longe, taca o dedo no meu olho. Quem fica na barreira pode até ficar com colho. O empresário quis que eu fosse nessa chutes. Ok, mas boa, cheguei pra arrebentar e putz. Botei sem calça e quase que eu me sequestrava. Vou conferir o saldo no vermelho sem parar. Doutor João, o baldo chega dessa que eu vou botar. Eu tô a mil por aí, atleta do Juqueri. Não sou se a mais, eu vou ter crush e carteirinha. Tanto sofri nesse afã, do seguidor de Lacan. Diagnóstico, o Estácio me mandou pra roça descansar. Eu fui pra Limoeiro e encontrei um poçaimo lá, tentado se proclamar gente do Mafuá. Se o pinhão não chiar, o bambuá vai virar vaca. Sou muitos elogios à barricada. Procuro as nossas por aqui, não vejo nada. Só levo a rota e perde o coto no meu molho. Se tento ver mais longe, tá com o dedo no meu olho. Quem fica na barreira pode até ficar no corpo. O empresário quis que eu fosse a nossa chutes. Ou queimar em boa, cheguei pra arrebentar e putz. Fui sem calça, quase que me sequestrava. Ao conferir o salto do vermelho, fui parar. Doutor João Lombardo chega dessa capotar. Eu tô um amigo por aí, atleta do Juqueri. O sócio é mais da Golden Cage, carteirinha. Quanto sou filho e safado, o seguidor de Lacan. Diagnóstico, o estresse me mandou pra roça. Descansar. Eu fui pra Limoeiro e encontrei um poçaimo lá, tentado se proclamar gerente do Mafuá. Se o pinhão não chiar, o bambuá vai virar. Thank you. prancha pela beira, feito cabaço de feira, soltou lá vem. Mas o Brasil ainda batuca na ladeira, bafo com bicho traíra, mas cacique o alodum, Deus sabe o mundo. E é tum, tum, tum, tum, tum. Eu sou muito zelógio na barricada, procuro as danças por aqui, não vejo nada. Só levo a boca e pede cota no meu olho. Se tenta ver mais longe, tá com o dedo no meu olho. Quem fica na barreira pode até ficar com couro. Foi o pesado que se eu fosse a Massachusetts. Porque mais gosta que é pra arrebentar e putz. Eu desci então, você quase que eu me sequestrava. Ao conferir o salto, o vermelho fui parar. Toca o João, o balde chega e desce na boca. Eu tô ali por aí, atleta do jogueiro. Eu sou ser mais a moda em caixa, Caterinha. Quanto sou filho dessa fã, do seguidor de Lacan. Diagnóstico e estresse me mandou pra roça descansar. Eu fui pra Limoeiro e encontrei o Paul Simon lá, tentando se proclamar gerente do Mafuá. Muito obrigada. Como ainda todos animados. Muito, muito obrigada. Tempo 12. Maior proveita. Muito obrigada. Obrigada.